Bom, agora nós estamos na sequência de Sol maior. Vamos fazer o Sol maior e depois o Mi menor, que é o seu relativo. As explicações são as mesmas lá para o acorde, para a sequência de Dó maior, né? Então, vamos direto já começar a treinar, aplicar o dedilhado daquelas duas combinações, aplicar o primeiro, né? Então, vamos lá. Tocando a sexta corda e alternando com a quinta. Ré com sétima, alternar a quarta com a quinta. Volta no Sol, agora Sol com sétima, Dó, Sol, Ré com sétima e volta no Sol, né? Um detalhe, todo acorde que a gente toca, nós deveremos cantar o nome desse acorde, mesmo para gravar o nome do acorde e também o som do acorde, para facilitar na percepção na hora de fazer os acompanhamentos. Tá bom, pessoal? Sempre cantando o nome de cada acorde e também observando sempre os graus que estão embaixo de cada acorde. Isso é muito importante. Tá ok? Agora vamos tocar a sequência de Mi menor, que é relativo de Sol maior. Então, vamos lá, Mi menor, eu toco a sexta corda e faço o dedilhado, né? Si com sétima, que é o quinto grau. Volto ao Mi. Mi com sétima, que é o primeiro grau com sétima. Vou para Lá menor. Volto no primeiro grau. Si com sétima e resolvo aqui de novo no primeiro grau. Então, é aquela mesma história, né? Se eu vou harmonizar em Sol maior, nesses acordes de Sol maior, e eu não encontro dentro dessa sequência de Sol maior o acorde que eu quero, aí o que acontece? Eu vou procurar na sequência de Mi menor e vice-versa. Aí, se eu estou em Mi menor, não consigo encontrar, eu vou procurar no acorde de na sequência de Sol maior. Tá bom, pessoal? Então, agora vamos partir para a próxima gravação.